parceiro Ed e a Deise. O casal justiceiro da área. Valeu! Me aquece devagar, me acalma. Me mata, mas me faz delirar. E aí, Butiguinho? Me vira do avesso, menina. E vai pra cima, vai! E vai pra cima! DJ Rebelde. Sexta retrô no Butiquim. Vamos lá, vamos lá! Acende o desejo, mistura no calor do teu beijo. Meu amigo Cláudio, do que tal do Cláudio? Pega a dona Alex, chega a gente. Leva loucura. Alô, Serginho! E vira do avesso, menina. Amanhã tem Sabadão Retrô, lá na quadra da prefeita, alô Serginho! Me joga o feitiço, me faz prisioneiro. Me prende, correndo, me escraviza o corpo. Apaga esse fogo que eu trago na alma. Me aquece devagar, me acalma. Me vira do avesso, menina. Vira do avesso, menina. Vira do avesso, menina. Vira do avesso, menina. Vira do avesso, menina. Vira do avesso. Pedrinho, celebridade, já vem com a gente. Alô, Pedrinho! Eu já não sei se eu vou, se eu fico. Alô, Humberto Redro! Eu vou telefonar. Liga! Meu telefone toca insistente. Agora ela está. Bora, minha diva! Preciso falar com você pessoalmente. Não quero te prender. Posso casar, Nélio? Posso te prender. E ali na com a gente, já no Butiquim. Esse é um dilema que nem o cinema sabe resolver. Yeah, yeah, yeah. De Rebelde. Thiago do Sushi, também com a gente. Fala, Thiago! Bate forte e quase arrependo. A gente no Butiquim, abração. Eu tento disfarçar. E vai pra cima. Ela me olha meio displicente. O dia vai chegar. Bora, meus amantes! É uma noite a menos para a gente. Uma noite a menos. Uma menos uma noite. Abraço, vamos seguir a nossa sexta retrô. Os nossos justiceiros. Fala, Ed, fala, Deise. Já na área do Butiquim. Rebelde. Há quanto tempo? Vai! você já não está mais dividindo as coisas comigo. Amiga Franci e a Val, coisa de louco, só de bom e acostumar assim, pois esse amor brincou. Para Nenê, você e a Thalia, coisa de louco, Gelson, você não sai da minha cabeça. Coisa de louco, opa! Como você fez a minha cabeça? DJ Rebelde, andando na rua, no meio de gente, toda essa gente parece você. No fliperama, na lanchonete, todo lazer me lembra você. Fala, meus amantes! Coisa de louco, Brasil de Carvalho, você não sai da minha cabeça. Coisa de louco, como você fez a minha cabeça. O maestro da saudade chegou, DJ Rebelde, da meu ar. Os amantes da saudade, os amantes pela dança, esse sim é a original. DJ Rebelde! Andando na rua, no meio de gente, toda essa gente parece você. No fliperama, na lanchonete, todo lazer me lembra. Meu amigo preto Jacó e meu parceiro Galo, alô, Galo. Coisa de louco, você não sai da minha cabeça. Coisa de louco, bora Rafaela. Como você fez a minha cabeça? Você e o Fabiano. Coisa de louco, você não sai da minha cabeça. Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. Rebelde. O seu beijo molhado, vou matar minha sede. E aí, Bugigui? Me embala nos seus braços. Faça-me sonhar. Me leva. Me leva pro seu colo. Pode me ninar. Alô, Mauro, alô, Lúcia. Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Fala em meus ouvidos, me causa arrepios. Alisa meus cabelos, tira o meu medo. Conta sua vida sem guardar segredo. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te amo, sol e noite e lua. O Júnior Lima! Atraio com meus olhos. Fala, Júnior! Armadilha, você é minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro voo, posso te apanhar. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro voo, posso te apanhar. DJ Rebelde. Deixa eu te amar só um pouquinho. por carinho. Esse gato é lá do quintal. Carente de amor, é como eu estou. Venha me fazer pilu-pilu, por favor. Quebra esse gelo aristocrata. Amigo Jessé, redrou por ali, só de banho, Jessé. Venha me abraçar, ser minha carta. Oh, oh. Amigo Gessé do Retrô, ele chegou. Te segura que é muito shopping. Se a cama quebrar, segura o gato, papai! Que é tão bom. Miau, miau, miau, miau, não atrapalha agora. Miau, miau, miau, miau, gato está morando em meu quintal. Big, big. Minha amiga Geli também por aqui, a gente. Um beijão carinhoso do Rebelde. Alô, Geli! Dança muito. Tira o chapéu. Deixa eu te amar só um pouquinho. Sou um gato louco por carinho. Oh, oh. Carente de amor, é como eu estou. Venha me fazer bilu-bilu, por favor. Quebra esse gelo aristocrata. Já já, Dedilson! Venha me arranhar, ser minha gata. Oh, oh. E o gato? Em cima do telhado. Se a cama quebrar, é gritar, que é tão bom. Miau, miau, miau, miau, não atrapalha agora. Miau, meus amigos, Tenente Hamilton, miau, aí é fé da guarda. Eles temos do Arena Mix. Aquele gato me manda recado. Égua do gato! Ele é bobo o quê? Não sabe que lhe quero como namorado. Alô, Nélio, alô, Lina! E na sala de aula, só quero todo mundo pra me provocar. Já não sei o que sinto, alguém já me ensinou que isso é amar. Mesmo sendo criança, alguma coisa bate forte no meu peito. Tenho tanta esperança que ele qualquer dia vai agir direito. As damas e os cavaleiros da noite, reunindo as repiques e a nova geração do baile. Esse grupo veio para somar com os outros. Juntos seremos mais fortes. Olha, Suzy! Olha o Edson aí dos manos! Alô, Lívia! Lívia do Bronze! Alô, Serginho! Serginho Promoções, o homem que promove os melhores eventos de saudade. Fechado com o maestro DJ Rebelde Saudade. Que aquele gato me manda recado. Sempre. Ó, Serginho! E é bobo que não sabe que lhe quero como namorado. E a Raia Estrela, e na sala de aula, Brasil. Mundo pra me provocar. Beijão, meninas. Fique à vontade. Eu não sei o que sinto. E aí, o Nicolau? Já me ensinou que isso é amar. Fala, Nicolau, faz um pix aí. Mesmo sendo criança, alguma coisa bate forte no meu peito. Tenho tanta esperança.

tenho. Galo duro! Mas eu posso te falar que eu sou um cara liso, mas eu sou... Estou feliz. Toma! Sem ter mesmo você aqui. Se estou assim, sou um cara liso, mas eu sou feliz. Foi você mesma que assim quis. Me agradeço. Lhe agradeço por ter me deixado. Estou sem você, mas estou realizado. Alô, Serginho! Não quero saber se você vive bem ou ruim. Sei que me sinto muito bem assim. DJ Rebelde, lhe agradeço por ter me deixado. Estou sem você, mas estou realizado. Não quero saber se você vive bem ou ruim. Sei que me sinto muito bem assim. DJ Rebelde! Já já tem DJ, esse é o som! Uma das emoções, o Tigui, Sexta Retrô. Como é que tu tá? Estou feliz, sem ter mesmo você aqui. Se estou assim, foi você mesma que assim quis. E aí, alô? Lhe agradeço por ter me deixado. Pra César Real. Estou sem você, mas estou realizado. Para Deus, Verde! Não quero saber se você vive bem ou ruim. Sei que me DJ Rebelde! Lhe agradeço por ter me deixado. Amo a beleza dos teus olhos, amo teu jeitinho encantador. Amo esse teu lindo sorriso, esse charme, essa beleza que aumenta o meu amor. Vai pra cima, alô Lili! Amo a doçura dos teus lábios, amo a luz que brilha em seu olhar. Amo teu jeitinho delicado que me deixa apaixonado com vontade de cantar. Mas ela é... Mas você é muito tímida, tímida, muito tímida, tímida, tímida, muito tímida, meu amor. Mas você é muito tímida, tímida, muito tímida, tímida, tímida, muito tímida, meu amor. Ele toca e te encanta, DJ Rebelde, o maestro da saudade. Minha amiga Diva, beijão carinhoso do relógio pra você, Diva. Fica à vontade. Amo sua sensibilidade. Vai, Edi. Adoro o sabor do seu batom. Amo essa pele tão macia, esse corpo que arrepia quando sente a minha mão. Mas você é muito tímida, tímida, muito tímida, tímida, tímida, muito tímida, meu amor. Mas você é muito tímida, tímida, muito tímida, tímida, tímida, muito tímida, meu amor. Mas você é muito tímida, tímida.

é beijar na boca dela. E gente, é com saudade. Desculpa. Fala, meu parceiro Papinha. Espremer suas espinhas. É bugiguinho. Esmagalhar os seus piolhos. Rebelde. E tirar as lendas dela. Depois, apapalhe o seu corpinho. Pentear seus cabelinhos. E passar extrato nela. Fala, meu parceiro Fabiano. Essa é a pequena que eu percuro. Fala, meu gerente. Não importa os defeitos que ela tenha. Dela eu só foto todo. O bafo de da bunda. O maestro rebelde. É você que eu preciso. Para o meu sofrimento acabar. Ah, meu Deus, eu vou sair desse castigo. Minha santa é você que eu vou amar. Ele é Rafaela Siqueirão. Aí, Rafaela. Meu sofrimento acabar. Ah, meu Jesus, eu vou sair desse castigo. Minha casa é lá no Guamá. Oh, yes. Oh, yes. DJ Rebelde. Estou apaixonado. DJ Rebelde. Tânia, quero ser seu namorado. Nele eu sofro por te calado. Toma! Kate, quero ter sempre ao meu lado. Aí, Mutiguinho! Júlia, vem me dar o seu amor. Carla, preciso do seu calor. Silvia, por favor, venha correndo. Opa! Karen, por você estou morrendo. E é amor. Oh, Ana. Estou apaixonado. Tânia, quero ser seu namorado. Mary, eu sofro por te calado. Kate, quero ter sempre ao meu lado. Júlia, vem me dar o seu amor. Carla, preciso do seu calor. Silvia, por favor, venha correndo. Karen, por você estou morrendo. E é amor. Oh, Ana. E é amor, oh, Tânia. É amor, oh, Mary. É amor, oh, Kate. E é amor. Tocando a verdadeira saudade. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Estamos no mês da quadra, né? Olha, gente, esta é uma simples homenagem que eu estou fazendo a meu velho pai, Abdias, que se foi. Mês da quadra, Junina! A sanfoninha velha já pedia muito, mas o velho sanfoneiro era o maior. O coro dos abumbas já batia pouco, mas o povo lhe aplaudia dentro do forró. A sanfoninha velha já pedia muito, mas o velho sanfoneiro era o maior. O coro dos abumbas já batia pouco, mas o povo lhe aplaudia dentro do forró. Era lá no meu Taperuá que meu pai e a sanfona botava pra quebrar. Quando os oito baixos refungavam, a moçada suspirava e se danava machucada. É quadra! Vinha gente de todo lugar, o salão ficava entupidinho. Era até o dia clarear a peleja da sanfona e do velhinho. Hoje a sanfoninha se calou, ninguém escuta mais seu velho tocador. Mas eu estou aqui pra poder continuar o trabalho que meu velho pai deixou. Bora aproveitar que nós vamos no beijo da quadra. É a vida. É a sexta retro do Bugiguinho. É sucesso. Produz e morre. meu. Já, já DJ Gelson. Fala pra gente, Gilson. Ô, meu velho, que eu fiquei aqui nessa terra velha sofrida pra segurar esse oito baixo até o dia que meu coração velho parar. Abraçar carinhoso todos os nossos justiceiros da saudade. Abraçar carinhoso do Rebelde. Fala, Wesley, valeu, Desi. Representando hoje no Mutiguinho, valeu. Vinha gente de todo lugar, o salão ficava entupidinho. Era até o dia clarear, a beleza da sanfoninha do velhinho. Segura! Hoje a sanfoninha se calou, ninguém escuta mais o seu velho tocador. Mas eu estou aqui pra poder continuar. Trabalho que meu velho é o mês da quadra. Vai, vai, vai. Essa gente vai morrer e inveja vai morrer. E a gente nem liga. Pode o mundo guerrear, deixa quem quiser falar que a gente nem liga. Vamos encher na barriga de amor, não é intriga, que é grave. Fazendo vovó do chão das minhas. A gente se faz de fogo. Fala, vovó! Logo esse pregador. Deixa a porta, bata a porta pra essa fera não entrar. O amor da gente chama, vai lá dentro, arruma a cama, que é pra gente passear. Fecha a porta, bate a porta pra essa fera não entrar. Que o amor da gente chama, vai lá dentro, arruma a cama, que é pra gente passear. Para dançar, Mutiguinho! Quando o povo se calar, quando ninguém mais falar, é que a gente nem liga, pode até no chaveirar e pedir pra conversar, que a gente nem liga. Entre nós não há fatiga, nossa casa, nossa amiga é a força da razão. É o amor no meu peito, a carícia no meu leito, a grande paixão. Ah, meu bem, deixa a porta, bate a porta pra essa fera não entrar. O amor da gente chama, vai lá dentro, arruma a cama, que é pra gente vaziar. Deixa a porta, bate a porta pra essa fera não entrar. Que o amor da gente chama, DJ vai lá dentro, arruma a cama, que é pra gente vaziar. Essa gente vai morrer. Chegue para o Benizão, Sargento Almeida. A quem me dera ter um pé. Completando mais um ano de vida hoje. Parabéns, Sargento Almeida. A quem me dera ter um pé. Eu comemoro hoje no Mutiguinho. Sua sombra toda empolhada. Opa! Mas olha a morte do que um desprezo. E que por ele eu vivo desprezada. Mas olha a morte do que um desprezo. Olha, Genei. E que por ele eu vivo desprezada. Olha pra mim, diz que não mata sede. Deita na rede e vai te balançar. Olha pra mim, diz quem não mata sede. Deita na rede e vai se balançar. Saiu correndo e me deitou na cama. Meu bem, me ama, venha me amar. Saiu correndo e me deitou na cama. Meu bem, me ama, venha me amar. Se for embora, me leva contigo. O que castigo, que ingratidão. Se for embora, me leva contigo. O que castigo, que ingratidão. A minha ausência é de saudade branca. E a sepultura no teu coração. A minha ausência é de saudade branca. E a sepultura no teu coração. A nossa vida não faz mais sentido. O arrependido vem pra perdoar. A nossa vida não faz mais sentido. O arrependido vem pra perdoar. Sexta Retro! Falo pra ele que eu já te conheço. Fala, Mutiguinho! Eu que mereço e vamos te amar. Falo pra ele que eu já te conheço. DJ Rebelde! Jotzinho de pé de serra. Sanfona mordendo e a neguinha arrastando o pé no chinelo só. Isso é bom demais. Para

saudade, sentir o gosto da felicidade, que há tanto tempo eu escuto falar, só falar. Quero sentir esse amor de verdade, passar do sonho. Sabe, parceiro Ed e a Deise do Justiceiro da Saudade. Só com a gente, Jesus. Parceiro Ed, só de boa. Alô, meus amantes. Recordando. Porém a vida me chama, me faz novamente criança. Aí surge e diz que apenas quem ama um dia seu sonho pode realizar. Eu só queria um amor de verdade, sentir o gosto da felicidade. Deixa eu abraçar meu amigo Axé. Alô, Axé! Só de boa. Quero sentir esse amor de verdade, passar do sonho pra realidade e finalmente me realizar. Sexta reta, nunca consegui. Eu só queria um amor de verdade. Bora, Fabinho! Sentir o gosto da meu parceiro Nicolau, lá de Breves. Tá com a gente hoje em Belém. Só tá curtindo o buziguinho. Quero sentir esse amor de verdade. Fala, meu parceiro Gago. Pra realidade. E finalmente me realizar. DJ pra dançar, pra recordar. É a sexta retro do Budiguinho. É Boss de Bebidas do Cago. Fechado com a gente. Vai encontrando de dançar. Se você ficou na pior. Quanta saudade, mais outra noite tão só. Pra que sair por aí? Já nem sei me divertir. Quanta saudade, mais outra noite tão só. Alô, Serginho! Lembro de você. E bora pra cima! Bora pra cima, Serginho! Hoje, sabadão, tem cola da prefeita! Em sabadão, retrô! Vamos, ô! E domingo, repete a dose, hein? Por aí, festão dos Verueiros! Já nem sei me divertir. Quanta saudade, mais outra noite tão só. Ô, maestro! O maestro chegou. Mais outra noite dançar. Se você ficou na pior. Quanta saudade. Mais outra noite dançar. Pra que sair por aí? Já nem sei me divertir. Quanta saudade, mais outra noite tão só. Lembro de você, me envolvo pra cima. Pra cima! A falta que faz esse louco amor. E nada mais me anima. Paixão, ainda te quero, ainda te espero. Pra que sair por aí? Meu bem, já nem sei me divertir. Quanta saudade, mais outra noite tão só. Quanta saudade, mais outra noite tão só. Outra noite tão só. Outra noite tão só. Outra noite tão só. Quanta saudade, mais outra noite tão só. Outra noite tão só. Outra noite. noite não só, outra noite não só, amorei. Quanta saudade, mas outra noite não só, outra noite não só, outra noite não só. DJ Rebel. Quanta saudade, mas outra noite não só. Lá no fundo do quintal, opa! Na sombra do laranjal, me sentei pra recordar. Saudade, Mujique, pra recordar. Onde da felicidade, eu convidei a saudade pra comigo conversar. Bora, Givan! Sua ausência tão antiga, sua imagem amante amiga, foi do que a gente falou. E a amiga Val e a Franzi, só de boa. Você foi tema da tarde. Fala, Franzi! Você foi realidade que partiu e não voltou. Só vou pedir pro vento pra levar meu pensamento até onde está você. Saudade, vamos lá. Pra dizer que seu adeus vive nos momentos meus, vivo vida sem viver. Que seu adeus vive nos momentos meus, vivo vida sem viver. DJ Rebelde Saudade. Sua ausência tão antiga, sua imagem amante amiga, foi do que a gente falou. Você foi tema da tarde, você foi realidade que partiu e não voltou. Rebelde. Moça, vou pedir pro vento pra levar meu pensamento até onde está você. Amigo Fabrício da Boa, pra dizer que seu já adorado em Fabrício, vive nos momentos meus, e as vias do Shark Deberado, vida sem viver, já não se cuidou. Bora, banda, e a tela aí com a gente. Que temperar. Não, eu não posso lembrar que te amei. Rapaz, essa já tem Edilson. Não, eu preciso esquecer que sofri. Bora, meu comandante! Faça de conta que o tempo passou e que tudo entre nós terminou e que a vida não continuou. Pra nós dois, caminhemos, talvez nos vejamos depois. Alô, réu. Vida comprida, estrada alongada. Parto à procura de alguém ou à procura de nada. Vou indo, caminhando. E aí, Vavá? Onde chegar, quem sabe na voz das outras linhas, meu parceiro Wagner também com a gente. Alô, mestre! Lilian, teus olhinhos vermelhos. Edilson, sabe quem chegou? Falam-me de Jessé Retrô. E prometem amor. Recém-chegado do distrito. A parte federal, né? Para mim é a vida, enfim. Ninguém nunca jamais aí, Zé, há de amar tanto assim. Te peço, amigo Gessé do Retrô. Tá com o mestre, né? Já lhe sou capaz. Sou capaz de morrer. Mas cadê o mestre da mídia, hein? Ai, Lilian, cadê o vídeo, hein? Para mim és o mundo. É, com o mídia profundo. O mestre saiu da mídia. Ninguém jamais te dará. Vai! Alô, réu. Vem neste amanhecer e faz renascer. Oh, oh, oh, oh, oh. Fala, Lene Brazendes. Tudo que perdi. Você e o gago. Sem você aqui, nada existe em mim. O casal Gago da Pista Negra e Lene. Lene da Natura, sempre curtindo o show do maestro. De novo a luz das manhãs de sol. Vem, vamos reviver nossas emoções.